Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trans, uma sessão de audio-hipnose, dura 60 minutos, sempre a esta hora, e aqui na SBSR começamos com o derradeiro disco para o projeto Jasper TX. Pertence ao sueco Dag Rosenqvist, seguiu uma carreira em nome próprio, editou em 2016 o belíssimo An Index of Failure, por lá Abandon. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Thank you. Começámos com Jasper TX e Abandon, seguimos depois com um disco que já demos destaque nestas sessões do Em Trance, Bing and Ruth, ensemble nova-iorquino conduzido pelo pianista David Moore, do disco No Home of the Mind to Hold It. Depois fomos até Felt, um dos muitos discos do alemão Nils Fram, este com uma característica particular. Nas cordas do piano foram colocadas pequenas películas de feltro para dar um som muito particular às notas. De Nils Fram e de Felt ouvimos Less e seguimos para Slow Meadow, projeto do multi-instrumentista Matt Kidd, que recorreu aos seus amigos Amok para o título homónimo Slow Meadow. Vamos seguir em frente com Linen Garden Part 1. A contar com os Amok. Thank you. Deixamos para trás a música do grego Ior Kronik, residente agora em Berlim, nome próprio Georgios Papadopoulos. Convidou uma série de nomes, entre eles Takeshi Nishimoto e o alemão dos Dictaphone, Roger Döring. Ouvimos-los em Call, do título Unspoken Words, e vamos dobrar a primeira meia hora deste Em Trance com Greg Haines, um londrino que também reuniu jovens músicos, instrumentistas de cordas. Título Digressions, por aqui 183 times. Thank you. Depois de Greg Haines, a primeira vez por aqui do supergrupo Minor Victories, constituído pelo elemento feminino do Slow Dive, Rachel Goswell, por Stuart Braithwaite, dos Mogwai, Justin Locke, dos Editors e o seu irmão James Locke, do projeto Handheld Cine Club. Juntos fazem música orquestral para seguirmos em frente com um 10 polegadas constituído por 3 originais e uma versão de 14 minutos para um clássico de Arvo Part, chama-se Fur Alina. Falamos do nome de Seattle, Rafael Anton Irisarri. Altura de nos despedirmos, deixamos para trás a música da banda sonora de Mars, filme conduzido por Ron Howard e a contar com as composições de Nick Cave e Warren Ellis. Ouvimos Aftermath. E dizer-vos que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links na loja do iTunes ou em radiotrans.blogspot.com. No sítio do programa encontram os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Regressamos para a semana. Boa noite. Até à próxima.